Estamos de volta com o quarto episódio do nosso especial sobre a sexta temporada de Lost. Eu sou o Doom, do blog Acorda para Cuspir, e eu estou aqui com o meu amigo Rafael Amparo. E eu quero respostas. E junto conosco, mais uma vez, Marcelo Torres. Beleza, estamos aqui de novo. E, assim como o Rafael, também quero respostas. Todos queremos, estamos todos com medo, né? Gastamos 6 anos da nossa vida assistindo isso. Bom, o que temos no episódio 4? O Substituto. Preview, vemos os dois Locks e aquele que está vivo dizendo que está muito desapontado. Desapontado com todos vocês? Exatamente, o que eu não entendi. E com todos, vocês são todos mesmo, porque tipo, tem gente ali, pessoal de várias tribos, vamos dizer assim, né? Exatamente. Acho que assim, o que ele estava esperando é que todo mundo fosse pro lado dele, né? O que no fim não aconteceu, né? O que a gente pode dizer é... Bom, não faz sentido o que eu ia falar. Tá, fala, você já falou outras coisas nesse sentido, a gente ouviu, vai. É que eu ia falar assim, ele conhecia esse pessoal inicialmente, mas não faz sentido porque, exatamente por isso, porque tem a galera do avião e tem o pessoal misturado, então não faz sentido. Ele tá desapontado com todo mundo, então ainda não sabe por quê. Mas eu creio que ele devia conhecer, todo mundo que o Jacob escolheu, ele sempre teve a par, né? Então ele meio que já devia saber. Você acha que ele sabia dessa lista, então? Grande chance de já saber dessa lista. Porque, entanto, no final do episódio, você vê onde o Jacob fazia a lista dele, né? E no final da temporada, da quinta temporada, ele vira e fala... O Black Rock tá chegando perto da ilha, né? Uhum. E ele pergunta, como é que esse pessoal achou a ilha? Aí o Jacob fala sozinho. Aí ele, como se você não tivesse ajudado, né? Just don't tell me what I can't do. Don't tell me what I can't do. Don't ever tell me what I can't do, ever! Don't tell me what I can't do. Don't tell me what I can't do! Don't tell me what I can't... Don't tell me what I can't do! Don't tell me what I can't do. Don't tell me what I can't do! Em relação... Porque assim, ele tá mostrando... Um Loki que, de certa forma, não existe mais, né? Isso. Então, qual é o objetivo de colocar esses flashbacks, flash forwards, na realidade, junto com esse personagem, né? Que, na verdade, não é mais o Loki. Eu creio que eles estão tentando falar que eles vão fazer algum jeito de desfazer o que aconteceu e nenhum incidente ter ocorrido. Eu creio que eles estão tentando fazer isso. Meu, seria pra... Eles estão tentando fazer um de volta para o futuro. Você já pensaram na possibilidade de, tipo, o fake Loki ser... O fake Loki e o Loki não ser a mesma pessoa desde o começo da série? Tipo, o fake Loki tá atuando desde o começo da série. Desde o início... Ser ele mesmo. Às vezes... tem cenas que fogem muito, assim, do Loki. Às vezes ele foge de algumas coisas e aparece do nada em outro lugar. Mas em termos que dava a entender que a Fumaça Negra, ele precisava de um corpo morto já, né? Pra poder utilizar. Mas tem a questão da volta no tempo também, né? Não sei que a fumaça consiga voltar andar pelo tempo, né? Mas até então... Não era assim. Ela é fumaça então, hein? Anda no tempo, vai visitar o Jack lá no hospital. igual aquela cena que tem que o Ricardo, ele é influenciado pelo fake Loki a tratar o Loki normal, né? Que feriu a perna, se não me engano. Mas mesmo nesse caso, que ele tá... No mesmo tempo que o Loki, só que... Pode ser. Mas eu também lembrei de uma coisa agora. Nas outras temporadas, a história do Loki era... A gente não deve sair da ilha. A gente não deve sair da ilha. Isso. E nesse episódio, ele fala pro Sawyer... Vocês têm que sair daqui. Eu quero sair daqui. verdade, tem essa. Uma das opções, ele fala, né? Uma das opções pra você é sair dessa ilha e nunca mais voltar. Então... Que até ele fala, a diferença de mim pro... Pro Loki verdadeiro que eu quero sair, ele não, né? Echo! Run! Run! We'll be right back. Ah, agora eu tô vendo uma cena super legal, assim, da Ele tomando banho. É, demais. A câmera fazendo a visão da fumaça. Da fumaça indo até a casa lá. Isso é, andando pela ilha, né? Achei bem legal. E aí aparece o reflexo dela no vidro da janela do Sawyer. É, depois já transforma no Loki. O lance dele mudou, né, agora. Agora vocês têm que sair dessa ilha. Pelo menos da primeira aparição dele, ele sempre deixou claro que ele não queria ninguém na ilha, né? Enquanto o Jacob queria trazer gente, ele não queria ninguém. Exatamente. É. Vocês acham que o Sawyer, naquele estado bêbado, ele sabe realmente que o Loki não é mais o Loki, ou ele só deu uma de, ah, eu sei que não é você, mas ele nem sabe o que tá rolando na realidade? Eu creio que sim, ele deve saber sim que ele não é o verdadeiro Loki, de certeza, não de ter falado por falar. É, eu também acho que sim. Então, pelo tudo que ele já vivenciou, ele já tem uma certa noção do que... Fiquei meio na dúvida pelo fato dele tá meio bêbado, né? Ah, mas ele sempre tá dando jeito de estar bêbado. É que até ele fala, não importa se você tá morto ou viajando no tempo ou algo assim. Ele chama, né? Pode aparecer o Papa ali, né? Darth Vader, né? Não ia tá nem aí. E aí nós temos mais um pouco daquela conversa que o Loki teve com o Richard. É, que ele ficou amarrado que nem presunto. Você acha que o Richard ainda tem alguma coisa pra contar pro Loki? Cara que nasceu lá dentro, aquela frase dele, ok, agora você pode me falar tudo que você sabe. Começa a contar, né? É, ficou... Deve saber alguma coisa do Jacob mesmo, né? É, porque até então ele é o aliado do Jacob, né? Enquanto isso ele... Ou seria o... Ele não teria nenhum envolvimento com o Richard. É, levando em consideração, estamos falando de três pessoas que vivem há muito tempo naquela ilha, né? O que realmente ele teria pra esconder? O Loki atuando no emprego que o Hugo arranjou pra ele, né? E finalmente o Hugo deixou de ser bundão, né? Agora ele ficou com uma cara mais imponente. É verdade. Desde ela. Normalmente ele é sempre... Toda vez que ele aparece, ele tá sempre fazendo alguma cagada. Dessa vez não, ele apareceu todo imponente, todo... Agora é outro Hurley. Toda hora que ele aparece nesses flash-forwards, ele aparece falando no telefone, falando de negócios e tal. Uh-huh. Eu achei bem legal essa roupagem. É uma transformação, isso. E depois aparece a Rose no escritório lá dele, né? De empregos. Isso. Falando que ela tava com câncer ainda, né? Que ela descobriu câncer na ilha. Caramba, isso foi. O cara falando um monte de coisa, né? O que você sabe sobre. O que você sabe sobre limitação? Aí ela fala, eu tenho câncer terminal. Quebrou as pernas. Já joga uma na cara dele e ele. Foi muito forte, né? E aí, trilha sonora, né? Como se encaixa, né? Perfeitamente. Muito bom. Bom, um pouco mais pra frente, aparece um menino muito simpático, né? Um loirinho. Jacob. Meu. Quem é aquele menino? Eu tô desconfiando. Pra mim é o Jacob. Então, eu já tô desconfiando que aquele menino é o Loki. Não. Acho que não. Não sei porque aquele menino pode não ser. Não é, sabe por quê? Você lembra quando o Loki era criança que apareceu o molequinho? Ah. Então, não é o mesmo. Eu tô vendo uma foto dele aqui que tava pesquisando aquele negócio da Helen, tem uma foto do Loki criança e não é o mesmo. Compensação que o. Aquele fedelinho lá também esticou pra caramba, virou jogador de basquete, né? É verdade, Que também não se sabe o que aconteceu com ele. Pois com o pai dele sumiu também, não falaram mais nada. Verdade. Não, todo mundo tinha que voltar e no fim eles não precisaram voltar. Eu acho que é bem simples ali, hein? Ele morreu no barco e a série produtora não renovou com o moleque. É, tá certo. Eu tinha esquecido dessa do... Que ainda até aparece o pai do Jack falando, ah, você já cumpriu o seu dever já. Pode ir agora, né? Isso. Então... Mesmo assim ainda o... O Walt ficou meio assim, ele tinha que levar todo mundo, o Walt falou, não vou. Aí... É, até porque o Walt é um personagem bem interessante, né? Você se segredo em relação a ele. Bom, na verdade parecia ser, né? Porque rolou mais mistério em cima dele do que acabou sendo revelado, né? É, verdade. É. Mas por isso mesmo que ele vai continuar, vai revelar, né? Como nessa temporada vão aparecer todos de novo, né? Pode ser que ele apareça ainda e finalmente... Respondo algumas perguntas. Você imagina esse moleque aparecendo, sei lá, num flash forward. Fazer... Ele, Shaquille O'Neal. Bom, mas se ele aparecer no flash forward, na verdade, o flash forward, ele é do ano de 2004, certo? Não seria? A mesma coisa que fizeram com os hobbits no Senhor dos Anéis. Vão ter que diminuir ele. É, pior. O flash forward é de 2004, acabaram de pousar. Voltando ao menininho que aparece lá, acho que tem três possibilidades. Ou ele ser o filho da Claire, ou ser o Jacob ser ele, né? O Aaron. Caramba, você falou um negócio agora. Ele pode ser o Aaron, cara. Eu ainda não consigo fazer uma ligação pelo fato dele estar fora da ilha. E é, isso que eu ia falar. Porque até então ele não. Ele só tá fora. No, o envolvimento dele não foi total. É. Porque eu acho que foi o único personagem que nasceu nessa ilha, né? Agora, tem um lance também, né? Se o Walt tava no barco e apareceu pra Shannon na ilha... Então é muito difícil o Aaron estar fora da ilha e aparecer lá dando aqueles sustos na galera. E aí já quebra aquela teoria de, tipo, que o monstro encarna só quem morreu, né? Porque o Walt não tava morto. E não era o Walt mesmo que tava ali, era alguém que encarnou nele, né? Ou pode ser o Walt, né? Lembra que ele consegue quebrar pescoço de passarinho em pleno voo, né? É verdade. Tem essa, né? Perigoso. Como é que é o nome daquela menina? Aquela morena? Poxa, aquela que veio no avião. Qual delas? A que pegou os restos. Exatamente, é dessa cena que eu tô falando. Ela pegando as cinzas. Ela começa chorando, o Ben encontra ela. Pegando as cinzas do Jacob dentro da fornalha, né? Apagada. Isso. Pra fazer não sei o que, né? Mais veneno. Seria a proteção contra a fumaça negra, né? eu mais veneno. Temos o encontro do Loki, do Sawyer. O Sawyer loucaço. O que, que ele tá ouvindo, cara? Eu conheço, mas não sei dizer o que é. Eu tinha visto o nome da música, só que também não lembro. Eu também não consegui definir o que que é. E aí ele já desistiu da vida ali dentro, né? Tá esperando ali, né? Só tava esperando o Loki chegar mesmo. É famoso, ligou, foda-se. Tem uma coisa interessante sobre essa parte. Você viu que o Sawyer colocou bebida pros dois. Isso. Uhum. E o Loki não tomou. É. Ele dá uma olhada assim, passa a mão, cheira, mas ele não engole. Ele fica olhando para aquilo como se ele nunca tivesse visto bebida na vida. Isso pode dizer alguma coisa. É, ou não. O que o Constantino usava? Além daquela... Não era aguardente, é água benta. Dude. Água benta é uma coisa, aguardente é outra. Se fosse aguardente, que ia dar de bêbado na igreja, briga na hora do padre da benção. É não, é mesmo. É, então já, aquela minha teoria já foi um sapo, já. Quando assim, o Mussum é o Papa. Não pegava nada, né, cara? Bom, até aqui, o que, que a gente pode dizer? Aquele menininho me ferrou a cabeça, cara. Aquele loirinho que apareceu. Pra mim é o Jacob. É, pra mim acho que também é. Mas o estranho é que ele apareceu também pro Sawyer, né? Teve uma hora que o Sawyer viu, né, o rapaz, o garotinho. É, e o Ricardo não viu, né? E o Ricardo não viu, é verdade. Não viu. Ah, mas no Sawyer não dá pra confiar num cara bêbado. É, pode ser um meio de poder ver as coisas, tá bêbado. Mas aí é que tá, né? O que pode ser que ele seja, de entender que ele possa ser o tal escolhido, né, pra proteger a ilha, por ele ter visto. E por que as mãos deles estão todas cheias de sangue? Porque ele andou matando uma galinha. Vamos lá, aí nós temos o enterro do que sobrou do Loki. O Ben faz um discurso sensacional. Homem melhor, muito melhor que eu. Homem muito melhor. Quem não era melhor que ele? Exato. Se existe alguém pior, é difícil. E eu me arrependo de ter matado ele. É. Não, o legal é a cara da Sam. Frase do Lapido, né? Eu nunca fui. Com quem falou? Eu nunca fui. No velório tão estranho. Não, foi o. É, foi uma coisa assim, né? Que ele falou que foi o mais estranho que ele já teve. Meu, outra coisa que é muito estranha. De onde conseguiu arranjar aquelas pás pra poder enterrar o. Cavar o buraco pra enterrar o Loki, né? Ah, numa ilha deserta é uma coisa super fácil de arranjar, né? É. Ah, sim, é verdade. Foi coisa. Eles devem ter pego com Wilson! E o legal é que ninguém tá sujo de terra ali, né? Então, uhum, verdade, né? No máximo a sujeirinha de quando o avião pousou, só, mas ninguém sujo de terra, nada, um buraco grande. Pode ser simplesmente que eles deixam umas pás aí pra enterrar o pessoal mesmo. É, já tem já sabe onde vai ser o cemitério mesmo, já deixa tudo ali. Naquela hora, eu pensei que quem ia aparecer fosse o Rodrigo Santoro. Santoro ia levantar a mão do buraco lá. Mas ele corre risco de voltar. Se todos os personagens vão voltar, ele também corre risco de voltar. Ah, mas você acha, cara? Se fosse pra ele voltar, ele já tava falando pra todo mundo aqui no Brasil já. Ah, essas coisas estouram rápido, cara. Mas ele voltar pra quê também? Pra pegar os diamantes, né? Mas ele volte nos flash forwards. Então, por isso que eu tô falando. Mas é que tá, até então eles podem esconder, chamar ele de última hora. Como não vai ser coisa grande, né? Então eles não precisam ficar revelando. É só uma aparição, né? Isso. You know the rules. You can't kill him. Don't tell me what I can't do. Don't tell me what I can't do! Não me diga o que eu não posso fazer! Aliás, para um cara que consegue virar uma fumaça, ele tropeçou muito facilmente. É, mas que nem ele disse, né? Ele tá preso. Mas ele fica preso e consegue virar fumaça. É verdade. É isso que é a estupidão dele. É, então pra... E até então, depois dessa parte, ele acabou virando o verdadeiro Loki, né? Anda que nem fumaça pra cima e pra baixo. Pra que ficar fazendo trilha com mochila pesada nas costas? É? É mais fácil. Vup, virei fumaça. Vup, daqui a pouco, né? Tô lá na antena de rádio. Arrasto o Sawyer pela perna mesmo. Ele sempre arrastou todo mundo. Ele tá bêbado, né? E aí aparece o Richard agora, né? Com uma cara de assustado. Ai, ai, aí ele fala, né? Que essa pessoa não é quem você tá pensando, né? E o Richard falando, não, vem comigo, vem comigo. O Sawyer falando, eu não vou pra lugar nenhum. Aí ele, não, esse Loki não é o Loki que você tá pensando. É, eu sei, e daí? Ele tá entrando na teoria do Jack agora. Agora ele quer respostas, né? Então, ele não sabe por que ele quer respostas, mas ele quer uma resposta pra alguma coisa. O Loki volta, aí volta. Você tava falando com ninguém. You ever catch up with a kid? What kid? Que você tava falando com ninguém. Ah, beleza. E aí, encontrou sua criança? Que criança? Você que sabe não, né? É. Aí volta o Loki no escritório de novo. E uma mulher super estranha fazendo a entrevista dele. Pode falar, Marcelo. Então, pode essa mulher é aquela cartomante que apareceu no primeiro temporada, se não me engano, não é? Da Claire, isso. Ah, tá. Não faço a mínima ideia de quem seja. Eu não lembro. Ah, tá. É verdade. Ela tinha pedido pra outra pessoa, né? Isso. Que foi a amiga dela, não foi? Isso. Pode ser. Eu vou dar uma procurada depois nos primeiros episódios. É, eu acho que é assim. É, porque ela tá com uma cara muito estranha, né? Uhum. Have a secret. One of us is a hero. One of us is a hero. One of us is a fraud. One of us is a fraud. One of us is a junkie. One of us is a junkie. One of us is a cop. Cause a cop. One of us is a saint. One of us is a saint. One of us is a saint. One of us is a sinner. One of us is a martyr. One of us is a martyr. One of us. One of us is a murderer. Is a murderer. All of us. All of us are guilty. All of us are all of us. All of us. All of us. All of us. All of us are lost. All of us are lost. Lost. Lost. Lost. você sabe sobre dificuldades? Aí ela fala, eu tenho câncer, toma aí. E essa cena foi muito forte, cara. Ela fala, ah, eu sei mais ou menos o que você tá passando, os médicos falaram que eu tenho pouco tempo de vida, então, mas vamos fazer o que a gente... Quanto... Vamos viver enquanto a gente tem tempo. Bom, um pouco mais pra frente, o Sawyer puxa a arma pro Locke, como se ele fosse atirar, né? Eu acho, então, é aí que eu tava falando pra vocês. Eu acho que foi aí que ele se ligou que o Locke não era o Locke, entendeu? Quando ele puxou a arma e falou assim, agora eu quero respostas. É. Porque antes, ele, eu não sou o Locke, eu sei, entendeu? Mas eu acho que na realidade era papo de bêbado. Ele não sabia exatamente o que ele tava falando. É, até pode ser, né? Porque ele resolveu fazer isso logo depois da... O Ricardo, né? Apareceu. E aí ele começou a confiar um pouco mais. Ah, então, mas acho que antes mesmo, quando ele apareceu dentro da casa dele, acho que já tava meio, tipo, reconhecendo mesmo. Depois que eu acho que, depois com o Ricardo mesmo, que confirmou, né? Eu tenho certeza, mas... isso. Acho que ele não levou muito a sério, porque na realidade, a última vez que ele viu o Locke foi naquela... Quando ele desceu lá o poço, né, pra rodar a roda e sair de dentro da ilha. Isso, finalzinho da quarta, né? Quem na realidade falou pro Sawyer que o Locke tava morto foi o Jack. Vai saber, né, como ele levou isso a sério também. É, e vindo do Jack, você sabe que ele nunca ouve o que o Jack fala, né, então... Não tem muita moral pra falar, né? Isso. O Locke começa com aquela história, né? Você não queria respostas? Eu vou dar pra você as respostas. Você acha que você veio, né, pra essa ilha por acaso? Assim, qual o objetivo dele passar tudo isso pro Sawyer? Isso será mostrado mais pra frente, mas a gente pode, né, aqui dizer mais ou menos o que, a gente... É, na verdade ele tá achando alguém pra substituir ele, igual fizeram com o Desmond. É, pode ser. Eu tô achando que tá ficando ali na mesma linha. Ele tá falando, ó, você vai ser isso, aí você fica ou cai fora. Que até então a intenção dele é não continuar na ilha. Uhum. Levar em consideração que o Highlander lá, ele era da Dharma, não era da ilha, né? Isso. Pelo menos ele vestiu o macacão da ilha, né? Foi por macacão, o Sawyer viveu 3 anos na Dharma, né? Também eu acho que, tipo, o Jacob também está buscando alguém pra substituir ele também, né? Isso. Por isso da lista. E eu buscar difícil, hein? É, pode ser o Said. É. Cara calmo, né? Que gosta de conversar. Agora, adiantando mais um pouco... Ué, esses flash-forwards não estão acrescentando nada, né? Eles só estão contando o que acontece depois, né? Então não... É, exatamente. Eu tô achando um pouco desnecessário, cara. É, tá meio no que... O como seria, né? Só que, na verdade, o que importa ele responder é o que aconteceu, na verdade, né? É verdade. É, eu levei em consideração os flash-forwards até a hora que o Locke abriu a mala e realmente tinha faca ali dentro. Aham. Uhum. História, né, é como se eles não tivessem caído mesmo. Então, eu não sei até aonde, né, isso tem relevância. É, isso já quebra aquela minha teoria das coisas que perdidas na ilha tinha ficado lá mesmo, né? É verdade. É, o caixão do Jack, se eles acharam as facas do Locke, talvez eles encontrem também o caixão do pai do Jack. Uhum. Ah, eles vão encontrar, né? Por causa foi o Wilson que devolveu, né? Quase certeza. O Wilson? É. Wilson! Ele devolveu tudo depois, então. Ele achou as coisas do Locke e devolveu também. Ai, meu Deus. Aparece esses flash-forwards das facas dele? Não acrescentou nada. Só revelou a mentira dele, no máximo, pra mulher. O que ele falou que ele foi fazer mesmo? É, a caminhada, trilha. Né? A trilha. Deus, né? É, o walkabout. Não, então, mas ele foi fazer... É, ele ia trabalho, no fim ele resolveu tentar fazer um safari, não conseguiu, não deixaram, ele foi comprar facas. Uhum. Essas facas ele não comprou antes? Bom, mas acho que não vai influenciar no que aconteceu, porque do mesmo jeito ele não viajou, não fez a caminhada, não foi fazer o que ele tinha que fazer no serviço e foi despedido. Tem. O Locke dando aula, né, na... O pessoal de educação física... Putz, apareceu do Ben ainda. Fazendo chazinho. Eu não imaginava o Ben daquela forma. Bom, e aí eles começam a descer, né? A gente pode considerar o fato do Sawyer ter quase morrido, né? Sempre a escada quebra, né? É, isso é pra não dar um tom de emoção, né? Pra não ficar muita mesmice. Era óbvio que ia quebrar, que aquela escada deve ter pelo menos uns 200 anos. É, e outra, se o objetivo era só mostrar pro Sawyer o que tinha naquela caverna, se ele cai ali, o que ele ia fazer? Ia subir a escada e ia estar pro meio da selva. É. E aí vem a parte, assim, mais interessante do episódio, que foi bem legal o episódio, né, e finalizou. Bom, na lista, o que apareceu? Tem que falar nada. Aquela parte da balança lá, que tem as duas pedras. Putz, essa parte foi muito boa, né? pedras, isso remete a outras fases da série, né? Uhum. Tem uma parte que o Loki tá explicando o Gamão pro Walt. Uhum. Tem um sonho da Claire que aparece o Loki com um olho branco e um olho preto. Isso. Aquela conversa do Jacob e do Nemesis, né? Um tá de branco e o outro tá de preto. Aqui, ó. Agora que eu lembrei, eu consegui achar. O quê? Tinha a parada dos cristais também, de ter cristal preto e branco. Quais cristais? O do Rodrigo Santoro? Que é, foi que... Não, eu achei num comentário que eu fiz aqui de um vídeo promocional, que... Falando de várias coisas, tem a parada de uns cristais preto e branco, gamão, xadrez. Foi só pra acrescentar aquilo. Mas pode falar. Tem as pedras também da Rose Bernard. É, e agora. As pedras da Rose Bernard? É, não, na verdade, que aparece não, na. Não, nesse caso é Rose e o Bernard também. Não, sim. Na caverna lá na primeira temporada, ou segunda, se não me engano. Que eles encontram esqueleto que fala que é Adão e Eva, né? Que pra mim seria o Bernard e a Rose. Ah, é verdade. Provavelmente, porque eles falaram que eles não iam embora, né? Uhum. Ah, não, aqui tá muito bom, né? Até porque o câncer dela tá curado, né? Isso. Tem porque ela ir embora da ilha, né? Já que ela resolveu o problema. Uhum. Pra finalizar, essa balança, né? Equilibrando as duas pedras, né? Aí pega a pedra e joga fora. E agora aí... aqueles trailers da sexta temporada, eles num tabuleiro de xadrez também. Que é onde eles lançaram da sexta temporada e tinha todos eles mostrando num tabuleiro de xadrez, mais uma vez a história do preto e branco. Isso se você não quiser adicionar Loki e Walt também, preto e branco. É. Tudo a ver. É. Said a wise man, life is a chessboard of nights and days, where God, using men as his pawns, plays, hither and thither moves, and checkmate, and slays, and one by one, he places them back in the box. For each pawn has its fate, as does each player, as does God. Fate will be met. Pegou a pedra branca que estava equilibrando, né, a balança, e jogou para fora da caverna. Sawyer pergunta pra ele, né, o que que é isso? Aí ele, nada, é só uma piada. E aí ele começa a explicar os números e os nomes dentro da caverna, no teto da caverna. Que isso remete à lista do Jacob. Exato. Que seria os tais números que tanto o Hurley falava. Uh-huh. Aí você acaba vendo quem são os principais, na verdade. É como a gente falou aquela hora, né, no, quando a gente tava falando do 3. Não faz muito sentido porque Kate não tá aqui, mas o Shepard tá na terceira temporada lá, o Barbosa fala que o Jack não tá naquela lista, né? Uhum. Então, 4, Locke, 8, Hugo, Reyes, né? Isso. O 15 é o Sawyer, o 16 é o Said, o 23 é o Jack, e o 42, como você comentou, Marcelo, né? Pode ser tanto a Sam como o Jean, né? Ou o filho deles. O Kwon, ele é um nome de casamento ou é um nome do pai da Sam? Não, o Kwon não é do Jean. Porque no caso ele é Laer do sobrenome do marido, não seria isso? Ah, sim, é verdade. É, então, porque aí até a própria fumaça não sabe, né? Se é o Sam, Jean, mas eu creio que deve ser o Jean. E do Shepard também pode ser a Claire, pode ser quanto o pode ser qualquer coisa. É, faz sentido. Pelo fato do Barbosa falar que não era o Jack que tava na lista, pode ser a Claire. É. Ou pode até ser o Aaron, ou seria o próximo, isso, a próxima geração também. Também, é. É, verdade, porque assim, a Claire, ela não tinha o nome do Shepard, né? Não. Mas o Jack, ele pode, sei lá, querer colocar o nome, né, do pai no menino agora. E como a Claire descobriu quem que era o pai também, né, pode ser que ela... Meu, e também pode ser não só uma pessoa, pode ser o sobrenome, né? Família toda, vamos dizer assim. É, pode dizer que seria uma geração, né? Porque caso, já como já teve o pai do Jack, que já foi usado pela fumaça, às vezes pode ser que... É, verdade, pode ser a geração, né? Pode ser os outros, né? Isso. Um cirurgião, um religioso, um gordinho, um azarado, assassino, um torturador e um pescador. No Teorias Lost, né, um dos sites que a gente tá usando como base, né, pra fazer o final. Você que tá copiando, eu não tô usando. Do texto que eu vou ler, que é interessante. Porque ele diz assim: muita gente já se perguntou por que o sobrenome da Kate não está na lista. Não afirmaria isso. A lista é grande, mais de 700 nomes. Caramba, é mesmo, tem um monte de nome riscado. Isso. E não se limita aos seis, mostrando outros sobrenomes de personagens que já vimos na série. É, mas... Pode falar. É, mas em termos, eles só mostraram os que seriam os mais importantes, ou os que estariam vivos ainda, né, seriam os principais. Porque é, também não verdade. Tem o nome da... Do pessoal que veio com no avião. Mas, olha só, lembra que a gente tava falando sobre os Shepherds, né? Uh-huh. E da Claire é Littleton. Certo. E aqui, de acordo com o texto, né? Eu não tô conseguindo achar esse nome nos prints aqui que eles deram, né? E nem no quando eu tava assistindo. Assim como eu também não vi o Straum. Acho que o Linus eu lembro de ter visto. Mas os outros eu não prestei muita atenção. Também tentei buscar, mas não vi muita coisa também não. Depois de assistindo de novo o episódio. Texto, esse parágrafo do texto finaliza, né, dizendo que todos são recrutados e testados a fim de se tornarem guardiões da ilha. Tem umas outras curiosidades aqui interessantes, né? Pode ser que o nome de Kate esteja assim ali, mas já tenha sido descartado por algum motivo. Também que o número 23, Shepard, não seja Jack Sinclair, como o Marcelo falou, né? Filha de Christian, principalmente se levarmos em conta que na lista de Jacoby citada, o nome do Jack não constava. Foi o que a gente comentou, né? Uh-huh. Podia ser o próprio Christian, ele não estava andando por aí dizendo que pra todo mundo que podia falar com ele. É. Curiosidade aqui, no Salmo 23 é o salmo que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Em inglês ficaria: The Lord is my shepherd. É. Passar para as avaliações direto? Vamos lá. É, vamos lá. Bom, levando em consideração que o terceiro episódio foi totalmente inútil, com a animação que eu tava no final de ter assistido o quarto episódio, um 4,5 fácil. Ele só não ganha um 5 por causa do flash forward. Exatamente, por causa do. Sem acrescentar nada na trama. Exatamente, só tá mostrando ou tentando confundir que nada mudou naquela dimensão, né? Porque se eles tirassem esses flash forwards, pegado tudo que eles colocaram de não flash forwards no terceiro episódio, daria um episódio inteirinho sossegado. Verdade. Ou podiam fazer, né, diferente, podiam pegar as partes interessantes do terceiro episódio, juntar com as partes interessantes do 4. É, provavelmente eles devem estar indecisos ainda do que fazer, então eles estão fazendo uma enrolaçãozinha. Só que eles estão perigando enrolar e acabar dando mais perguntas sem resposta. É, bom, porque ó, a gente pega uns episódios indiferentes, como esses. Junta com algumas reportagens, que já os produtores já estavam falando que eles não iam responder tudo. Flash forwards meio inúteis, assim. Agora, uma coisa que eu tava pensando aqui, né? É, eles vão ter que explicar, ou talvez eles não expliquem, mas seria legal se eles explicassem o que acontece, né? Entre esse processo de 2004, o avião cai na ilha, e 2004, a ilha debaixo da água e o avião, né? Em Los Angeles. A ilha foi parar debaixo da água. É, o que pode acontecer é o seguinte, né? Pelo fato do flash forwards, eles fizeram alguma coisa que afetou o que aconteceria na ilha. Então, como eles distorcer o que aconteceu, então a ilha não teria mais o protetor, né? Uhum. É, então, assim. Seria o Jacob estar tentando trazer alguém pra proteger a ilha. Pensando dessa forma, é até fácil de aceitar, né? Mas, por exemplo, a gente que já viu toda a história do Desmond, por exemplo, do fato do barco dele ficado preso nas pedras da ilha, e aí agora, na sexta temporada, ele aparece dentro do avião e daqui a pouco ele some. É, dependendo do que acontecer, pode ser que eles, como tem viagem no tempo, pode ser que eles façam alguma coisa ainda pro passado ainda que tire todos esses acontecimentos, né? Imagina que legal seria se fosse igual aquele filme Alta Frequência. Uh-huh. A Rose, ela tá olhando pro Desmond assim, aí daqui a pouco ele começa a definhar e começa a sumir de dentro do avião, na frente dela. É tipo derretendo, sumindo. Já pensou se acontece isso, cara? Eu tô achando que eles ainda vão acabar fazendo isso. Alta frequência? Isso. Bom, pra mim também 4,5, que a única coisa que pra mim estragou foi esses flash forwards, né? Que não. Quem é Maria vai pra agora? Um a um pra você. Mas eu só tipo por causa do Flash Forward, só por isso. E enquanto não acrescentar nada, é meio ponto perdido por episódio. É. E como dessa vez foram poucos, né, eles não perderam muita coisa. O único Flash Forward até agora pra mim relevante foram os dois primeiros episódios, né? É. Eu espero que isso seja relevante, pelo amor de Deus. E assim finalizamos mais um episódio do podcast especial sobre a sexta temporada de Lost. Críticas e sugestões para o e-mail acordaparacuspir@gmail.com. Até a próxima. Bad Robot. Vamos lá. Foi? Silêncio, né, cara? Que merda. Ah, tem que fazer, então vamos fazer. Vai, vamos que eu tô com fome já. Vamos lá. Nem ligo, já comi mesmo. Lá, ah, estamos de volta com o... Ah, muito desanimado, calma aí. Estamos de volta com o... Terceiro, não, com o quarto volta, episódio. Começa de novo. Estamos de volta com o quarto episódio do nosso especial sobre a sexta temporada de Lost. Eu sou o Doom, diretamente do blog Acorda para Cuspir, e estou aqui com os meus amigos. Vou mudar a ordem agora. Ai, não acredito, respira. Vou ter que fazer de novo. Respira. Respira, gafanhoto da montanha. E estamos de volta com o quarto episódio da... Que droga. Droga. E estamos de volta... Caramba, que coisa chata. Ai, caraca. Ai. Depois você guarda, você grava sozinho, pô. Para. Ah, não, cara. É estranho. Peraí. Para. Ai, peraí, não tô achando pra montar o microfone aqui, peraí. Ai, vai, pode ir agora. Vai antes que eu ria.